Edição número 9 do podcast Compactado no Ar, finalmente de volta. Estamos aí, mais uma noite, eu, Vitor e João. E aí, João? Opa, boa noite, Vitor. Fala aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, ressuscitando o podcast Compactado, que acabou... Aleluia! Acabou dando aquela hibernada, né? É, férias de inverno, né? Sim. Pô, todo podcast também, né, fica com sono, fica com frio e fica, sei lá, hibernando realmente. Foi o que aconteceu. Tem que recuperar o fôlego, né, cara? Sem fôlego a gente não tem nada. É, na verdade agora que entra a prova de fogo, né? Porque vai estar tu estudando e eu vou estar estudando. Exato. E o tempo vai diminuir pra caramba, mas... A gente tá aqui firme e forte, né? A gente vai dar um jeito de fazer isso aí, não vai ter nada que possa nos impedir, nada vai nos parar. Bom. Que tu ia dizer? Conta aí. Voltamos também com um novo formato, né, pessoal? Como o pessoal já deve estar percebendo. O pessoal? É, o pessoal, né? Eu e tu. Eu tenho aqui na cabeça que tem mais gente nos escutando. Ai, você sonha alto, meu garoto. Tem que dar o... Não, tá certo. Esperança, né, é, sem dúvida. Esse novo formato, o que a gente vai fazer, né? A gente vai deixar uma música, uma trilha sonora de fundo, ao invés de tocar playlists no meio da transmissão, né? É, na verdade, assim, a playlist vai estar no fundo, né? A gente vai estar tocando a playlist atrás do que a gente tá falando. Não vai ser separadamente. Isso, não vai ser naquele formato rádio, né? A gente resolveu, acho que, passar um pouquinho... uma coisa mais parecida com outros podcasts, né? Uhum. E menos parecida com rádio. Acho até que dá pra dar uma caracterizada, né? Sim. Assim, no estilo podcast mesmo. E também, não sei, vamos ver, né? Dependendo aí se realmente tiver alguém nos ouvindo. Se quiser nos dizer qual a sua preferência, vai ser sensacional. É, pra mim é uma maneira mais clean, né? Mais limpa de passar um podcast. É, exatamente. Eu também acho uma conversa assim mais reta, direta, sem intervalos. É mais palatável com a música pro no fundo. Isso, e a música tocando no fundo, né? Daí a gente disponibiliza a listinha ali depois. Ah, que música legal, tá tocando naquele pedaço ali. É aquela música ali, saca? Enfim, acho que a gente, tendo esclarecido a diferença, né, desse podcast para as 8 edições anteriores, e ó, se me sinto até orgulhoso de dizer assim que a gente fez 8 edições já e tá indo para 9, acho muito legal. Quando a gente começou essa ideia aí, não sei, achei que ia ter tipo 2, tá ligado? Que eu sou meio pessimista assim. Sim. Mas pô, tamo na 9 já, isso é muito demais, cara. Com certeza, cara. E hoje a gente tem a pauta perfeita pra nossa volta, né? Hoje, a pauta que tem tudo a ver com nós, né? Porque a gente já queimou 3 cartuchos aí falando disso. Em vão, né? Por sinal, foi em vão as 3 vezes. Sim, cara. Mas dessa vez é pós-fato. Pois é. Dessa vez é factual, não tem rumor, não tem nada. O que aconteceu aí, então? O assunto da noite é finalmente... o álbum novo do Frank Ocean. Estamos aí, né, empolgadíssimos. Quando eu vi que saiu, rapaz, a minha emoção não tinha igual, sem explicação. O cara, depois do fenômeno que foi o Channel Orange, passei os últimos 5 anos ouvindo esse álbum. De 2012 pra cá foi full Channel Orange. só Channel Orange todos os dias, né? Com um álbum lindo, conceitual, letras incríveis, Frank Ocean cantando bem demais. Sim. Participações muito boas, assim, aquele tema de verão e tal, né? Um álbum verão, né? Totalmente, cara. Ele... Esse álbum, ele deu totalmente a possibilidade pra ele controlar a própria música, né, cara? Ele é... não tem pressão nenhuma. Não, o cara, o Frank Ocean é o maestro, cara. Sim. Ele, nesse álbum ali no Channel Orange, ele tá lá, tipo, a parada sou eu e eu que sei o que tá rolando, saca? Exato. E aí, tanto é que ele tem tantas rédeas, né, dessa coisa, que, cara, ele passou 5 anos seguidos enrolando. Sim. Saca? Todo ano lá, o papinho, vai sair álbum novo, não vai sair. E ele dando entrevista dizendo que já tava trabalhando no álbum novo. E, cara, ele fez a turnê de 15 datas pro Channel Orange, tá ligado? Não, não, pouquíssimo, tá ligado? Sim. Tipo, ele não fez turnê fodalhona e tal. Pô, 15 shows ali foi e parou. Tipo assim, vou pro estúdio de novo. E ficou aí 5 anos no estúdio, né? E todo mundo louco pra ouvir, ele enrolando, enrolando, enrolando. A gente noticiou 3 vezes, eu acho, né? Que tava pra sair o álbum novo. Só enrolando. E teve uma até que tu garantiu que ia sair. E eu fiquei emocionado porque eu não sabia. E tu falou, não, não, agora é certo, agora é certo. E não rolou. E não foi. E não foi de novo, e não foi de novo. E justamente na vez que eu disse, não vai ser. Foi. Ele foi lá e foi, né? Porque saiu a notícia, né, que ele ia lançar pela Apple Music na sexta, não sei o quê. Não saiu naquela sexta, saiu acho que no sábado seguinte, né? Uma semana de atraso. Uhum. E isso aí, cara, muito. Achei incrível, assim, a estratégia de marketing dele. Não sei nem se é marketing isso, né? Ou se é uma questão artística mesmo. Ele ter lançado. Primeiro fez um teaser, né? Live stream do Endless. E depois lançou o Endless, né? Um álbum visual e tal. Que tá na Apple Music aí, a todos os nossos ouvintes que procurem, ou na Apple Music, ou baixem, sei lá, é um álbum visual, ou seja, tipo, é 40 minutos de vídeo com um álbum tocando no fundo, assim. Sim, eu acredito parecido que seja... com o que a Beyoncé fez. Eu acredito que seja muito mais questão artística do que marketing, né? Porque é muito mais a cara do Frank Ocean. E, cara, eu acho que tá virando tendência essa questão do álbum visual aí. A Beyoncé fez isso aí com o Lemonade, que nós já falamos também na edição 2. Pois é. Para quem quiser ouvir, é um álbum show de bola. Esse ano foi recheado de álbuns, né? Esse ano tá realmente foda pra música, cara. Tá foda. Exato. Mas enfim, ele tem esse visual álbum aí chamado Endless. E aí, 2 dias depois, saiu o álbum Blonde, né? O famoso. O queridíssimo e fantástico álbum Blonde. O que ele fez? Ele resolveu pintar o cabelo de verde e fazer uma música no quintal de casa. Como assim no quintal de casa? Porque o Blonde, ele é totalmente lo-fi, cara. É verdade. Pode ver que ele tem... Com certeza ele é muito bem trabalhado, mas tu vê que ele tem essa pegada lo-fi também. Ele tem a pegada mais... Exato. E lembra os dois álbuns, né? Porque o Endless também é meio lo-fi, assim. Sim. Só que o Endless, ele é meio... meio, assim... viajadão e tal. Com um clima meio espacial, assim, sei lá. Lembra muito aquela música Mesmerize, que lançou no Tumblr em 2014. Que todo mundo achou que era, né, um teaser do álbum. E acontece que... Ele lançou 2 álbuns e aquela música não tá em nenhum. Mas ela parece muito com Endless pra mim. E o Blonde é, cara, é diferenciado, cara. Tanto é que ele saiu, pra quem não acompanhou bem a história, né? O Frank Ocean, no Tumblr dele em 2015, ele lançou uma foto dele com um monte de revistas, né? A revista chamada Boys Don't Cry. E dizia assim, I got 2 versions, eu tenho 2 versões, hashtag Boys Don't Cry, hashtag julho de 2015. E tipo, todo mundo achou que Boys Don't Cry era o álbum e ele ia sair em julho de 2015 e tal, atrasou 1 ano, né, pelo visto. Mas aí o aquela coisa de eu tenho duas versões que é meio misteriosa, né? E acaba meio que se explica, porque ele lançou o álbum na Apple Music, né? O Blonde. Vision. O Visual Álbum, né? O Endless. E depois lançou o Blonde com 19 músicas. E ele também lançou essa revista, né? Que ele tava na foto, essa revista Boys Don't Cry. E a revista vem com CD encartado. E aí, só que na versão encartada, o álbum só tem 12 músicas em outra ordem. A setlist totalmente diferente. É, a setlist bagunçada e com duas músicas que não estão no Blonde digital. Então, tá aí as two versions que ele tinha comentado, né? Mas a versão física eu não ouvi naquela ordem específica, nem as músicas exclusivas da versão física. Eu até confesso que não procurei a tempo da gente gravar o podcast. Não, mas graças à nossa famigerada internet, né? Hoje a gente pode achar qualquer coisa. A gente encontra, é. Mas a revista parece que é muito interessante. Eu também não via a revista, mas tem entrevista com Kanye West, Sim. tem os créditos do álbum, especialmente todos que participaram do álbum. Aí foi um time imenso, né, de É, colaborador, não, né? aí que tá. O que é impressionante é que nesse período de 5 anos o Frank Ocean, cara, ele teve em todo lugar, sabe? Ele participou dos álbuns de muita gente, Aí muita, parece que muita tipo, o gente. pessoal resolveu, ah, não, vamos retribuir. É, e aí tu pensa assim, pô, é uma via dupla, assim, né? O cara Com vai no álbum certeza. deles, eles ouvindo dele. Então, Beyoncé, Kanye West, o James Blake, Jamie o XX também. Jamie XX, o Tyler, the Creator, Ah, é, o cara. Tyler, ele produziu aquela música, né, que o Kendrick Lamar canta também. Qual É é essa? a Skyline Two, acho. Ah, tô ligado. É, isso aí. E teve Isso aí, também tem o Kendrick. participação do cara do Vampire Weekend, o Ah, é? tecladista. Pô, Segunda essa eu não sabia. voz, no caso. Ele participou Essa. também. Caralho, essa eu não sabia, velho. Ele Cara, participou da produção, só, eu acho. eu achei incrível que ele reuniu um time fodástico de rappers, de produtores, né? Que Pharrell Williams produz algumas músicas, o Jamie XX produz Sim. outras, e guitarristas ele tem também no álbum. Tem o guitarrista do Radiohead. Greenwood, né? Baita Isso. guitarrista. Cara, o Frank Ocean, ele conhece todo mundo e ele disse assim, ó, eu quero fazer um álbum com todo mundo, só os mais fodas da terra no meu álbum. Pra tu ter uma noção, né, cara? Cara, O eu dava um braço. Pharrell produziu uma canção que tem a Beyoncé e o Frank Ocean cantando juntos. Ah, é incrível isso, cara. Não, cara, eu dava um braço pra ir na festa de lançamento desse álbum, rapaz. Ah, sensacional, velho. Rapaz, eu juro, eu virava maneta se eu pudesse encontrar todas essas pessoas, cara. Rapaz, incrível. Eu fiquei fascinado quando eu vi, assim, a lista de nomes e ouvi o álbum e encontrando essas pessoas, sabe? Sim, Que nem verdade. a Beyoncé, né? Que ela participa em Pink and White, né? Sim. Ela, cara, eu demorei um tempão até notar que ela tava nessa música. Por sinal, se não a melhor música do álbum, uma das melhores. Uma das melhores. Eu não sei se é a melhor porque tem muitas boas, mas Exato. é, sem dúvidas é uma das melhores. É, na verdade foi a primeira que se destacou assim para mim. Sim, Tipo, eu na primeira audição. ainda não tirei a conclusão assim, tá ligado? Cara, na primeira audição do álbum foi a música que, bah, saltou o ouvido assim. Na Foi essa. minha foi Ivy. Ah, sim, a segunda, né? Faixa 2. E essa aí, né? A gente até já tinha comentado antes que é uma música do Mac DeMarco, começa, né? I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't É uma see música you do Mac coming. DeMarco, começa, né? Sim, Igualzinha totalmente. o Mac DeMarco, aquele timbrezinho de guitarra, estilo surf music, assim. Cara, eu achei um fenômeno esse álbum, muito legal. Adorei também as interrupções, que nem tinha no Channel Orange, eram interrupções de rádio e tal, né? E Sim, totalmente. nesse álbum são, parece entrevistas ou gravações, com tecladinho no fundo. É uma pegada muito lo-fi, velho. Bem música fácil. aquela faixa, a número 4, eu até esqueci o nome agora, que vem depois de Pink and White, que é uma mulher falando... Ah, acho que é Be Yourself o nome. Ah, sim. É uma mulher falando pra não usar drogas e tal, que o cara vai pra faculdade e fica influenciável e que ele deve procurar ser ele mesmo. Cara, impressionante. Além é muito legal aquela gravação. Além de muito bem produzido, ele é muito bem escrito. Né? Oh, o Frank Ocean é um poeta de altíssimo nível, né? A letra de Nikes, por exemplo. Cara, é incrível. Tu bota no Genius aí. Vocês aí que estão ouvindo o podcast, conhecem o Genius, eu espero, né? Genius.com, que é onde eles analisam verso por verso todos os raps e músicas nessa linha, assim. Então, se tu bota lá Frank Ocean, bota no Genius lá, pega a letra de Nikes e analisa verso a verso. Rapaz, é tantos assuntos que ele comenta ali, e ele fala sobre o atraso do álbum, ele fala sobre a fama, sobre o que acontece com os amigos dele. Cara, e é uma profundidade tremenda, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu não tinha reparado nem metade daquilo, né? Até porque tem a barreira da língua também, né? Que, tipo, o inglês, eu pelo menos não reconheço tudo de primeira. Então, ouvir ouvir a letra lendo e interpretando, pô, é outro nível, é outro patamar, assim. É muito legal mesmo. Ele fala do lançamento do álbum. Assim, é interessante que Nikes começa e aí tu tá louco pra ouvir a voz dele, né? Eu, pelo menos, tava assim, eu tava tipo, pô, quero ver o Frank Ocean cantando, cara, porque ele canta muito bem. E aí começa aquela voz meio robótica, assim, né? Aquela coisa aí... Nike! E aí fica assim, pô... É exatamente isso. Tá de sacanagem, né? E daí dura um minuto e meio, aí entra a voz dele finalmente, né? Sim. E aí tu fica, ah, ele voltou. Mas a letra que ele canta naquele verso ali, ele diz, ah, eu vou deixar vocês profetizarem e nós vamos ver o futuro primeiro. E aí tu vai analisar ali o que ele tá dizendo exatamente sobre o atraso. Ele tá dizendo, ah, vocês ficam aí prevendo quando eu vou lançar o meu álbum. Enquanto isso eu tô aqui vivendo meu álbum, fazendo meu álbum. Tem uma teoria que na verdade Frank Ocean ele acabou lançando o álbum nessa semana, porque ele escutou o podcast compartilhado na semana passada. Essa teoria tá ficando famosa, famosa. É, não pode ser, né? O cara deve ter algum contato aqui infiltrado, porque foi muito de supetão. É, ele quebrou a banca. Quebrou a banca, assim. Sem condições, né? Ah, e sem falar também que acho que é em White Ferrari e Siegfried. Eles têm fragmentos de músicas que foram originalmente compostas pelo Elliott Smith. Sim. E os Beatles, né? Cara, isso é um assunto que eu fiquei fascinado, achei muito interessante, porque a obra do Frank Ocean é cheia de referências, né? O cara, ele é o legítimo millennial, né? Sim. Ele é o cara que busca referências e tal, tá bem inteirado nessa questão. E ele fez um patamar novo, cara, que foi literalmente samplear essas músicas cantando, não sei explicar. É. Mas que nem a música dos Beatles em White Ferrari é Here, There and Everywhere, né? Sim. E ele canta um trecho na mesma melodia, mesmo tudo, sabe? Sim. É realmente um sample, tá ligado? É. Enfim, eu tava falando assim, enfim, em White Ferrari ele canta um trecho da música como se fosse parte da música. Então é um sample cantado. Sim, é um sample do ritmo, só que sem a gravação mesmo. Exatamente. E, cara, isso é muito legal, porque é um tipo de referência nova, entendeu? Uhum. Ele tá realmente... E ele acredita ainda essa participação. Tá lá nos compositores da música, tá escrito Frank Ocean, Lennon e McCartney, sabe? Sim, sensacional. E, Cara, o cara, ele tá... Eu não sei, eu não sei nem se ele pensou tanto sobre isso. Eu queria muito perguntar isso pra ele, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Em cima disso. Ele foi realmente muito além, assim, da... Do normal. No... É uma inovação que a gente não vê qualquer dia, né, velho? É, não é todos os artistas que estão fazendo isso, sabe? Ele cantando um pedaço da música e citando como referência. Sim. E não sei se pode fazer isso, entendeu? Porque é questão de direito autoral e tal. Enfim, é uma coisa muito legal, cara. Sim. O cara... isso é um dos aspectos muito interessantes do álbum, né? Também tem toda uma controvérsia que é muito interessante, que nem ele é amigo do Kanye West e do Jay-Z, né? Sim. E obviamente, né? E muito interessante as atitudes dele, que ele... Que o Kanye West tem uma parceria muito famosa com a Adidas. Ele desenha um tênis dele pra Adidas, né? E já xingou muito a Nike, porque ele fez uma parceria com a Nike uma vez e não deu certo o negocinho antes de ter essa parceria com a Adidas. Sim. E mesmo assim o Frank Ocean lançou o primeiro single do álbum chamado Nikes, né? E também todos os artistas do R&B, né, famosos atualmente, lançaram o álbum primeiro no Tidal e tal, porque é o streaming do Jay-Z, enfim... E o Frank Ocean é amigo do Jay-Z. E ele lançou na Apple Music, sabe? Sim. Então, é uma coisa interessante, assim, o que, que ele tava pensando. Será que ele quis se afastar dos amigos? Ou que ele brigou com eles? Ou que ele quis ser diferente? Não sei, cara. Sim, cara. Mas são pontos, assim, que tu pode levantar sobre o álbum que são diferenciados, entendeu? Totalmente, meu. Ele conseguiu, nesses 4 anos, continuar com a essência que ele tinha e criar uma continuação não na mesma linha, sabe? Porque a gente consegue ver algumas diferenças, mas com a essência guardada, né? Isso que é importante na música do cara. Isso, ele... realmente, o álbum também é conceitual, né? Como foi o Channel Orange, com outra atmosfera, assim, não é essa coisa solar, assim, de Badapoo, assim, tá ligado? Super Rich Kids e tal. Mas é no mesmo estilo, é millennial também, é festinha, é essas coisas de festa e de se drogar e tal. É mesmo, cara, é o mesmo espírito, entendeu? É a melhor analogia, né, cara? Tu ouve o Tiana Roy no verão, aí quando chega o outono, isso, assim, no inverno, né? Isso, tu escuta o Blonde, tá ligado? I'ma stick around. I'm gon' let my nuts hang, nigga, you got some just like me, don't you? Or maybe not just like me, you know I'm Africano, Americano. And even if you have Japanese, roots run deep, family tree, throw a big shadow. Check on me, please give me immortality. I'm going rapidly. Enfim, em um intervalo aí de 3 dias, o cara lançou 2 álbuns e 1 revista. E conseguiu parar a internet, né? No Brasil até nem tanto, porque, enfim, o Brasil acontecendo várias coisas e tal, né? Não ia ser o lançamento de um álbum que ia parar, né? Exato. Mas, enfim, no internacional repercutiu bastante. O cara realmente fez o prometido, né? Depois de 5... Quer dizer, prometido não, né? Mas fez o que todo mundo tava aguardando aí, depois de 5 anos lançando o álbum, e lançou 2 álbuns logo de cara. E incrível, né? Os 2 muito bons, recomendadíssimos. Pois é, né? Isso define essa nova era do Frank, né? A boa repercussão do Channel Orange, ok. 4 anos depois, ele lança em, como tu disse, em intervalo de 3 dias, tudo isso daí. Agora, vamos ver se vai repercutir tanto quanto o Channel Orange, né? Será? Eu não sei, talvez, cara. Mas é que o Channel Orange é típico álbum de estreia, assim, é difícil de bater, sabe? 2002 também era muito mais... É, diferente, né? É, exatamente. Eu tinha uma escassez muito maior dentro desse mundo da música. Pois é, eu tenho a impressão que não vai repercutir tanto, até por ser um álbum menos pop, assim, tipo, a única música que é comercial, assim, que poderia tocar no rádio seria Pink and White, eu acho. As outras não são muito radiofônicas, assim. É, a repercussão vai ser baseada pelo sucesso que ele acabou ganhando na repercussão do Channel Orange. É, exatamente, ele tá... levando pelo nome, né? Porque é um álbum muito bom, mas pra quem gosta de ouvir música, assim, não é um álbum popzinho, não, sabe? É, pois é. Essa é a diferença, eu acho. Que é como a gente falou, né? Um Channel Orange, só que ao invés de ser de verão, ele é de inverno. Então, é mais introspectivo, assim. Tu tem que ouvir com mais carinho. Eu já ouvi o álbum umas 30 vezes, então eu tô dizendo que ele é genial, mas é porque eu ouvi 30 vezes, né? Sim. De primeira, assim, a pessoa não vai... Tu achar dorme, isso. Tu ouve ele também dormindo. É, exatamente. É um álbum assim que tu vai precisar... Eu acho, né, que vai precisar ser ouvido umas quantas vezes aí até cair no gosto da galera. Pois é. Mas músicas aí que nem Pink and White eu tenho certeza que vão tocar muito, porque é bem da hora. Então, tendo aí descrito o nosso parecer sobre o nosso... ansiado álbum, né? Antecipado álbum, segundo álbum do Frank Ocean, acho que a gente pode se despedir aí. Acho que a gente trouxe bastante informação sobre o álbum também, né? Além de comentários, que realmente foi uma montanha-russa aí tudo que aconteceu nos últimos dias. E, enfim... E foi bom também, né, pra testar já esse novo Isso aí, espero que tenham gostado aí da setlist que tocou aí no fundo nesse período aí que a gente teve falando. E se preferirem, ou se não preferirem, né, se manifestem, né, pra que a gente possa saber, volta pro, sei lá, pros bloquinhos de música e tal. Que também é um formato legal, né, eu gosto dos dois, mas a gente tem que experimentar, né. Sim. Enfim, é isso aí, acho que é isso aí, tá bom pro nosso Season 2 aí do podcast. Então, valeu pessoal, uma boa noite. Boa noite, porque a gente tá gravando de noite, tá? Pode estar ouvindo a qualquer período do dia, não tem problema não. E, enfim, é isso aí, então tá, valeu. To the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me, showed you showed me love. Oh.